toda, porra toda. Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta. Eu gosto muito pra caralho. Até o chão, até o chão, até o chão. Eu gosto muito pra caralho. Corre, corre, empurra, corre, corre, corre, empurra, corre, corre, corre, empurra, corre, corre, corre, empurra, corre, corre, corre, empurra, corre, corre, corre, empurra. DJ Joelson, o garoto das produções de Capitão Poço. Da porra toda. Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta. Eu gosto muito pra caralho. Até o chão, até o chão, até o chão. Eu gosto muito.